Orei em pensamento, na fé Deus me escutou. Passos do homem bom são guiados pelo Senhor. Se tiver em meu nome, lá eu estarei. Se houver almas perdidas, vidas eu salvarei. Vi o valor da vida, mas não vi a sinceridade. É o mesmo que o homem morto sem liberdade. A mentira não é nada se correr pela verdade. O vento virou chuva, a chuva tempestade. Queria ter orgulho, ter todos os motivos. Poder chegar aonde poucos chegaram vivos. Deus olha do céu pelo pecador. Tô na escuridão, nas mãos do Senhor. Química perfeita, fórmula sem cópia. Vivos ou mortos, eternos na memória. Vamos ficar firmão, torcer pela melhora. 2011, equilíbrio, tudo tem sua hora. Não tive faculdade, não me formei em nada. Não sou filho de rico, é intercâmbio na Itália. Sou muito mais que isso, mesmo não tendo nada. E tudo que eu vivi, o tempo não apaga. Tem vários caminhos, vários atalhos, mas vai de você fazer a melhor escolha. Podia tá investindo em mais um quilo, numas fitas de dinheiro, numa Winchester. Mas cada um amado. Vou investir na música, na poesia de rua. Esse é meu lema, é meu dilema. Se pá meu destino, não esquece disso não. Equilíbrio e não força. Na fé vou caminhar, seguir em passos lentos. Tudo que eu perdi vou recuperar com o tempo. Fiquei alguns anos perdido no mundão. Parceiros que morreram guardo no meu coração. Norte do país, noite agitada. Jariloca, Babilônia, danceteria e escala. Saudade do meu pai, sua fé era gigante. Vivia nos 90 curtindo rap funk. Corria pelos becos, vielas, passarelas. Hoje comunidade, mas já foi favela no fundão, só por Deus. História sem fim, superar por você. Lutar, não desistir, juventude perdida. No segundo ano, felicidade do moleque, um herói americano. Queria ganhar o mundo, vencer a miséria, a fome. Apoiar, ser apoiado e com o talento chegar mais longe. Fazer a união pela paz, pela vida. Atitude, movimento, ação, periferia. Irmão, perdi a batalha, mas não há esperança. Um guerreiro não desiste, quando cai, se levanta. Senhor é meu pastor e nele me refúgio. Achei a saída, a luz do fim do túnel. Maldade existe, sinto que o mundo é um teste. Na guerra tô desamado, que não mata me fortalece. Senhor é meu pastor e nele me refúgio. Achei a saída, a luz do fim do túnel. Maldade existe, sinto que o mundo é um teste. Na guerra tô desamado, que não mata me fortalece. Renasce a esperança quando tudo tá perdido. Eu vou buscar em Deus a chave do paraíso. Não é loteria, se quiser tentar a sorte. A escolha é toda sua, se envolve ou morre. Me perdi no tempo, o tempo não para. O destino, a saudade, feriu a minha alma. Nem por isso desisti. Busquei a resposta, eu vi que tava só no caminho, sem volta. Chega de tentar, de lutar desarmado. Família desde o início tá com nós lado a lado. Firmão, quem foi que disse que seria fácil? Morreu meu herói, não sei mais o que faço. A dor não passou, vou viver desse jeito. A saudade é uma espada afiada no peito. 26 anos, olha o teu filho. São teus ensinamentos que vou levar comigo. A fé me deu força, vou seguir confiante. O despertar da vida me deu uma nova chance. Tentar vencer a guerra com a paz, o equilíbrio. Diogo, Davi, André, é por vocês que eu vivo. Senhor é meu pastor e nele me refúgio. Achei a saída, a luz do fim do túnel. Maldade existe, sinto que o mundo é um teste. Na guerra tô desamado, que não mata me fortalece. Senhor é meu pastor e nele me refúgio. Achei a saída, a luz do fim do túnel. Maldade existe, sinto que o mundo é um teste. Na guerra tô desamado, que não mata me fortalece.